EDzinho. Isso, EDzinho. É pra matar o coração, meu velho. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. É sensacional o jeito que ela faz comigo, é fora do mal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a nona louca. Essa baby provoca a bunda dela, puxa. Renderizando, vai. Eu tô gostando, vem. Ela me olha, vai. Não para, não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de lá de bebê. Renderizando, vai. Eu tô gostando, vem. Ela me pode mais. Não para, não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Jogando de ladinho nele. Ela pega no arcano, pro pai, vem jogando de lã de bebê. Renderizando, vai. Eu tô gostando, vem. Ela me pode mais. Não para, não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de lã de bebê. Renderizando, vai. Eu tô gostando, vem. Ela me pode mais. Não para, não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. Vem jogando de lã de bebê. Do carnaval.